Bom dia, irmãos. Queria compartilhar um pouco sobre finanças. Apesar de ter trabalhado toda a minha carreira na área financeira, eu acho que eu sou a pessoa menos qualificada para falar sobre isso, do ponto de vista de Deus. Porque a forma como Deus vê finanças é totalmente diferente da forma como nós aprendemos a ver finanças. Marcos 12, 41 a 44. É uma passagem muito conhecida dos irmãos, oferta da viúva pobre, mas que fala profundamente da forma como Deus vê finanças e a forma como Deus quer que cada um de nós vejamos finanças. Marcos 12, 41 a 44. Assentado diante do gasofilácio, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre depositou duas pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E chamando seus discípulos, disse-lhes: em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que fizeram todos os ofertantes. Porque todos eles ofertaram do que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo quanto possuía, todo o seu sustento. Irmãos, aqui a gente vê duas formas de encarar finanças: a forma da viúva e a forma dos ricos, a forma dos outros, de todo o resto. São formas diferentes de ver. E Deus nos ensina, Jesus nos ensina, que a forma como devemos ver finanças é a forma da viúva pobre. Como que a forma da viúva pobre é diferente da forma como os ricos, os outros, muitos de nós veem finanças? Observem, irmãos, versículo 41, Jesus observava como o povo lançava ali o dinheiro. Jesus está preocupado, irmãos, com como nós administramos nossas finanças. Jesus está preocupado é com como. Em contraposição a grandes quantias. Enquanto Jesus quer ver como você trata finanças, muitas vezes nós estamos preocupados com a quantia. Nós estamos preocupados, irmãos, com quanto nós temos. Nós estamos preocupados, irmãos, com quanto o outro tem. Nós valorizamos o quanto. Quando a gente conhece alguém, não é, irmãos? A primeira coisa que a gente percebe é: pô, esse cara é abonado, esse cara é rico. O que a gente valoriza nas pessoas é o quanto. Mas o que Jesus está nos chamando a atenção nessa passagem é que ele observa o como nós tratamos finanças. Um outro ponto importante, irmãos: a viúva pobre depositou tudo que ela tinha. Ela deu tudo que ela tinha. Essa atitude se contrasta com a atitude dos ricos e de muitos de nós aqui, inclusive eu. Nós depositamos o que sobra. Nós depositamos o que sobra para quê? Para reter, para acumular. O valor da viúva pobre estava no dar, e dar tudo o que ela tinha, inclusive aquele que ela precisava para o sustento dela. Mas os ricos, muitos de nós, retemos. A nossa preocupação é com acúmulo, a nossa preocupação é com a quantia e quanto nós podemos acumular. Quanto nós podemos acumular. Irmãos, eu sou administrador, me especializei em finanças, na minha educação, na minha formação, o que era importante era isso, é acumular. Só que a gente usava palavras bonitas. Não, vamos maximizar a riqueza dos acionistas. Vamos trazer um retorno superior ao custo de capital. Então, palavras bonitas para quê? Para dizer, olha, o importante em finanças é acumular. É ter mais, é ter mais, é quantia. Mas o que Deus, o que Jesus observa é o como. Como que a gente está lidando com finanças? Não importa o quanto você tenha, não importa se você tem muito, pouco. Não, o que é importante, o que Deus observa é como nós administramos nossas finanças. E o valor que Deus dá é no dar. A gente vê de forma clara no exemplo da viúva, o valor, o que Jesus vê, observa, é se nós temos o coração para dar e não acumular, e não aumentar, e não reter. Irmãos, isso é uma mudança brutal do que nós vemos, do que nós aprendemos, do que nós vemos de valor no mundo. Paulo, ele vai um pouquinho além na questão do dar. Ele fala da provisão. Ele fala de como nós, da nossa responsabilidade em dar, em prover, principalmente para aqueles que são da nossa casa. Em 1 Timóteo 5:8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Irmãos, obrigado, Marcos. Irmãos, Paulo aqui, ele fala do dar, não apenas como algo importante, não como um valor que nós temos que ter, mas ele fala do dar como uma prioridade, um dever nosso, um dar como um dever, principalmente daqueles que estão próximos de nós, daqueles da nossa própria casa. Paulo fala aqui da nossa responsabilidade, irmãos, como sacerdotes, como pais, como homens, de prover, de dar para nossa própria casa. Para Paulo isso era tão importante o dar, o prover, que ele dizia o seguinte: aquele que não prover para sua própria casa, ele nega a fé. Ele nega a fé. Irmãos, imagina, Deus, nós aprendemos que Deus, não se pode agradar a Deus sem fé. Quando nós negamos a fé, nós estamos negando o temer a Deus, o agradar a Deus. E Paulo aqui fala o seguinte: olha, aquele que não provê para sua própria casa, ele nega a fé. E mais do que isso, ele é pior do que o descrente. Aqui nós temos uma terceira categoria de pessoa. Nós temos o crente, que crê na palavra do Senhor. Nós temos o descrente, que não crê na palavra do Senhor, que vai receber a punição por rejeitar a palavra do Senhor, que vai receber a punição de ser abandonado, de estar longe de Deus, por ser descrente, por não acreditar na palavra do Senhor, por não ter aceito. E nós temos, irmãos, de acordo com essa palavra, uma terceira categoria de pessoa, aquele que é pior do que o descrente, e aquele que não provê para própria casa, Paulo diz, olha, é pior do que o descrente. É pior do que o descrente. Irmãos, isso nos faz... Eu queria trazer, irmãos, duas reflexões em função disso. A primeira reflexão é para os adolescentes aí, ó. Eu queria trazer essa palavra para vocês, irmãos, adolescentes. Olha, nós temos responsabilidade para prover para a nossa casa. E a prioridade para vocês é se preparar para ser bons profissionais. É se preparar para prover para a sua casa. A prioridade de vocês, irmãos, é estudar, é se preparar. A prioridade de vocês não é ficar, paquerar. A preocupação de vocês, no momento, não deve ser a quem vai ser minha futura esposa. Não, a prioridade de vocês hoje é se preparar. É se preparar para serem bons provedores, para serem bons profissionais. Vocês recebem isso? Amém? Um outro ponto que eu acho que traz, outra reflexão que esse versículo nos traz, é com relação a tomar cuidado, é se preparar. Esse versículo, irmãos, o contexto dele é com relação ao cuidado que os irmãos têm que ter com relação às viúvas. Então, derivando dessa preocupação, ampliando essa preocupação, o que eu queria chamar a atenção dos irmãos é o seguinte: nós temos que tomar cuidado com os imprevistos da vida. Nós precisamos estar preparados. Para quê? Para que esses imprevistos da vida não impeçam o cumprimento dessa palavra, de prover para nossas famílias. Nós temos que estar preocupados com a nossa saúde. Nós temos que ter plano de saúde, irmãos, para que o imprevisto lá na frente, uma doença lá na frente, não nos tire a capacidade de prover para nossas famílias. Nós temos que cuidar da nossa saúde, cuidar da nossa alimentação. Para quê? Para que uma doença lá na frente não nos impeça de prover para nossas famílias. Irmãos, nós temos que estar preocupados com a nossa aposentadoria. A gente não vai ficar para sempre. Nós não vamos permanecer no trabalho para sempre, irmãos. Nós precisamos estar preocupados com a nossa aposentadoria. Nós precisamos preocupar com a previdência, fazer a poupança. Nós precisamos ter essas preocupações, irmãos. E uma outra coisa: uma situação de imprevisto, ela se torna pior se a gente está endividado. A dívida nos leva mais para o buraco ainda. A gente tem que tomar cuidado com relação a isso. A gente não está escravo. A Bíblia diz que a dívida, aquele que está endividado, é como aquele que se torna um escravo. E a gente tem que tomar cuidado, porque numa situação de imprevisto, isso é agravado. Irmãos, queria finalizar só para a gente ter esperança, sabe, irmãos? Muitas vezes a gente quer prover para nossas famílias, a gente quer realmente trazer, dar para os próximos, para aqueles que estão próximos de nós. Nós queremos que nossos filhos estudem, nós queremos trazer o alimento, a roupa, a provisão para o nosso lar. E muitas vezes a gente não consegue. Porque na minha vida também, já tive momentos em que não tinha como trazer provisão para minha casa. Eu já enfrentei desemprego, já tive que estar procurando emprego com criança pequena. E às vezes me perguntava, como que eu vou trazer provisão para minha casa? Mas a palavra que eu queria trazer, o testemunho que eu queria trazer é o seguinte: Deus é a nossa provisão. E eu tenho certeza que Deus vai estar trazendo a provisão para cada um de nós, para que nós sejamos sacerdotes. Deus vai trazer o ter para cada um de nós. Para quê? Para que nós possamos dar, possamos exercer essa graça, esse dom de dar, esse dom de prover para a nossa família. Deus vai nos dar, Deus vai fazer com que nós tenhamos, para que nós possamos dar, para que nós possamos prover para nossas famílias. Que o Senhor traga essa provisão para cada um de nós, em nome do Senhor Jesus, amém? Normalmente, a gente tende a receber uma palavra numa posição de avaliação. E hoje, com a internet, nós fazemos isso de forma muito mais elevada. Nós nos sentimos capazes de avaliar e de ponderar. Isso, num sentido negativo, nos leva assim: mas eu não sei, minha realidade é outra. E muitas vezes a gente tem que avaliar mesmo, essa é a nossa posição. Mas todas as vezes que for o Senhor falando conosco, num momento como esse, nós precisamos deixar em segundo lugar esse sentimento humano de avaliação e colocar em primeiro lugar: o Senhor está liberando uma palavra sobre mim. Eu fiz uma oração ali enquanto Isaac falava, falei: Senhor, eu recebo. E logo em seguida ele disse assim: estou ministrando isso a vocês. Eu estou recebendo, Senhor. É como um download que eu ainda nem abri direito. Eu só vi o título e eu não vou avaliar pelo título. Eu quero receber o download inteiro. Deixa descendo lá. Aí fica aquela linhazinha lá. Tá baixando. Continua, Senhor, descendo o seu download sobre mim. Mas eu já estou dizendo ao Senhor que eu recebi. Eu recebi essa palavra de instrução. Eu recebi. Nossa cultura, a primeira coisa que ele vai falar assim: eu não estou conseguindo nem pagar, eu vou pensar em aposentadoria, eu quero resolver amanhã. Eu recebo essa palavra, Senhor. Eu serei um homem prudente. Eu serei alguém que anda dessa forma, em nome do Senhor Jesus. Amém, meu irmão. E receba a palavra que o Senhor vai trazer através do Edésio.